Então vamos começar lendo a carta de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E aí ele começa. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, Tiago já começa falando de uma coisa que no nosso dia a dia a gente não gosta de ouvir. Quem é que gosta de ouvir que quando você passa uma dificuldade, se alguém chegar para você e falar assim, se alegre na sua dificuldade? A primeira reação nossa é pensar, bom, não é você que está passando, por isso que você está falando isso. Mas vê que Tiago, ele começa falando exatamente isso. Tem de motivo de alegria vocês passarem por provação. Agora, por que que ele acha que isso é uma alegria? É gostoso passar por provação? É, alguém que passa por uma provação sai sorrindo e fica alegre? Claro que não é isso. Mas como um bom apóstolo, um bom servo de Cristo, Tiago, ele tem uma visão também, como Paulo, como João, como Pedro, uma visão de alguém que enxerga as razões finais de todas as coisas e não apenas a questão momentânea, imediata. Porque ele está falando de uma igreja perseguida. E se eles olhassem a realidade presente, não havia grandes motivos para se alegrar. Mas ele fala para a igreja se alegrar, porque Tiago está olhando como alguém que vê as finalidades das coisas, as coisas finais, o sentido final de tudo, e não o problema de agora. Ele sabia que havia, sim, uma aprovação, mas que essa aprovação não era de todo inútil, porque toda aprovação, ela faz o homem crescer. Toda dificuldade, toda briga, toda luta, no mínimo, faz a pessoa sair mais forte, mais firme. Então, quando ele via as pessoas passarem por provação, o que ele queria é que elas entendessem que aquelas provações, elas não eram inúteis, não eram para ficar se lamentando. Porque motivo de lamentação, motivo de murmuração, todos nós temos. Quem não tem? Toda situação, ninguém vive uma vida tranquilinha. Todo mundo pode encontrar um motivo para reclamar. É uma questão de escolha, se eu vou reclamar ou não, se eu vou ficar murmurando ou não. Então eu tenho duas opções, ou eu fico me lamentando com o problema que eu tenho, e fico remoendo esse problema até me ver completamente envolvido nele, ou então eu falo, já que eu tenho o problema, vou transformar esse problema em alguma coisa boa. E era isso que ele queria que a igreja fizesse. Eu sei que vocês estão passando problemas, eu sei que vocês estão passando dificuldades, mas transforme isso em alguma coisa boa. Porque o homem que passa dificuldade sai mais forte dela. Nenhum general recebe os louros da vitória se antes não passar pela luta. O primeiro tem que lutar, o primeiro tem que ganhar, tem que sofrer, para depois receber os louros da vitória. E às vezes a gente quer que a nossa vida seja um mar de rosas o tempo todo. E que tudo dê certo. Mas não vai ser assim. Nós precisamos das lutas para ter a nossa alma mais forte. Se nós não tivéssemos essas lutas, seríamos todos os molengões, lânguidos. Entende? Nós precisamos delas. Agora, nós temos que saber lidar com elas. Entender que elas não são o fim do mundo. Uma dificuldade, um problema, uma provação não é o fim do mundo. Eu chamo de dificuldade, problema, provação. Quantos problemas vocês já tiveram na vida? E quantos vocês já passaram? Aí quando surge o próximo problema, parece que é o fim do mundo, né? O mundo vai acabar. Você já teve 385 milhões de problemas iguais àquele. Você passou por todos eles. Mas sempre aquele que vem é o pior. Agora está tudo acabado. Agora deu tudo errado. E não, daqui a pouco você passa pelo problema de novo, passa pela dificuldade de novo, ultrapassa ela e pronto. Porque essas coisas da vida, elas nunca são importantes demais. Nunca são. Elas sempre são, têm o seu alcance limitado. Sempre. Né? Então, nós temos que olhar para esses problemas e falar, o que eu posso tirar de você, problema? O que, que você vai fazer com que eu me torne mais forte e melhor? E era isso que Tiago estava olhando quando falou para a igreja. Por isso que ele fala, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É exatamente isso que ele está falando. Quando você passa pelo problema, quando você aguenta o problema, e todos nós aguentamos, vocês estão todos aí, todos vocês já tiveram problemas, e estão todos aqui. Ninguém morreu. Hã? Se estão aqui é porque vocês passaram por eles, pelos problemas. E quando vocês passaram por esses problemas, por vocês terem ultrapassado esses problemas, pode ter certeza que a alma de vocês ficou mais forte. Ficou mais forte. Por quê? Uma vez confirmada a aprovação da vossa fé, ela produz perseverança. A perseverança é a alma firme, a alma forte, a alma que insiste. Tanto que, na nossa vida, quando a gente vai enfrentar uma situação nova, normalmente a gente fica um tanto temeroso, porque essa situação é nova, a gente não sabe como lidar. Quando a gente percebe que o cachorro não é tão grande assim, e nem tão bravo, a próxima vez que a gente tiver que passar por uma situação igual, a gente já está mais preparado, nossa alma já está mais firme, porque é a experiência que você teve, te deu conhecimento da situação, então você não teme mais, você não se sente mais fragilizado diante do problema, porque você já passou por ele, porque grande parte do nosso medo vem do desconhecido. Por nós não sabermos o que vai aparecer à nossa frente, nós tememos. Quando nós conhecemos mais ou menos o que está ali na frente, nós já ficamos menos temerosos. Isso só acontece, só que você só conhece as coisas quando você passa por elas, quando você as experimenta. Então, toda vez que você passa por um problema, é uma forma de você experimentar algo que vai te dar força para passar por talvez outro problema mais na frente. Quando você briga com o teu esposo ou com a tua esposa, é ruim, é péssimo. Mas se você for uma pessoa inteligente, sábia, você vai usar essa experiência para que você melhore como pessoa. Perceba os erros que foram cometidos e da próxima vez não haja igual. Só que, para isso, é necessário sabedoria, consciência. Nós só melhoramos se nós quisermos. Não basta passar pela situação, não basta passar pelo problema, é necessário que você passe e aprenda com ele. E o ato de aprender é um ato consciente. Eu quero aprender com isso que eu estou passando. Tem gente que passa pelos mesmos problemas milhões de vezes e não aprende. Por quê? Só vive inconscientemente. Passa pelo problema e não pensa como poderia ter evitado ou como poderia ter passado por ele de maneira mais inteligente. Não pense nada disso. Não pensa como ele pode crescer com esse problema, não. Ele vai repetindo as mesmas coisas, repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas falhas. Esse é o problema. Nós temos que aprender. Aprender. aprender não é só aprender teorias. Eu falo muito aqui de conhecimento, de busca de conhecimento. Mas buscar conhecimento não é apenas buscar teorias livrescas. Buscar conhecimento é buscar a compreensão da realidade. E a compreensão da realidade está em todo canto. A realidade está em todo lugar. A verdade está em todo lugar. Toda situação que você passa é uma oportunidade para aprender. Mas a gente só aprende se a gente quiser. Se a gente abrir os olhos para aprender. Essa é uma decisão. Uma decisão pessoal, íntima, individual. Eu quero aprender. Eu quero. Errei. Vou errar sempre. Mas eu quero, pelo menos, nisso que eu errei, da próxima vez errar menos. Por quê? Porque eu já passei pelo problema. Já fui provado por esse problema. E se eu deixar, esse problema vai transformar minha alma em algo mais forte. Então, da próxima vez, o problema não vai ser tão sério assim. Não porque o problema seja menor, mas porque eu estou mais forte. Eu estou mais sábio e estou mais consciente da situação. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Apesar dessas palavras meio desconexas, a desconexão aqui está mais na tradução do que no original. Porque o que Tiago está falando é que a perseverança deve ir até o fim das coisas. Essa palavra completa é a mesma de perfeito, telos, ou seja, finalidade, o fim das coisas. Então, o que Tiago está querendo dizer é assim, você passou pela tribulação, você se tornou mais forte e perseverante. Então, na próxima vez que você passa por outra situação, você tem que se manter perseverante e ir até o fim, como alguém que realmente está fortalecido, para que você seja considerado um homem perfeito. Eu tinha um problema com essa palavra, eu não compreendia bem essa questão da perfeição. Porque eu sempre entendia que a perfeição era você ser algo sem erro. E aí eu fui aprender em Aristóteles que perfeição não é isso. Perfeição é você ser o máximo do que você pode ser. É atingir a finalidade do teu ser. Então, na verdade, todos nós podemos ser perfeitos. Porque todos nós podemos ser o máximo que nós podemos. Mas para isso nós temos que nos manter firmes em todas as situações. E a cada situação, a cada experiência, nos tornarmos mais fortes, temos a alma mais forte. Gente, a vida é para ser aprendida todo dia. Se nós decidirmos apenas ficarmos na manutenção da nossa vida, cuidando para que ela se mantenha até o final, nós temos quase a certeza que iremos cair em algum momento. Não é assim que se vive. Não é essa a proposta de Cristo. A proposta de Cristo não é você ficar parado, cuidando apenas para não cair. Não é assim. A proposta é, você tem que dar um passo a cada dia. Amanhã, eu tenho que ser melhor que hoje. Nós não podemos ser velhos, teimosos, que cometem os mesmos erros da época da nossa juventude. Não pode. Isso é estupidez. Isso é ignorância. É tudo aquilo que Deus não quer para a gente. Deus quer que nós sejamos almas maduras, crescidas, perfeitas, íntegras, que atingem o máximo do nosso potencial que dado por Deus. Não podemos nos acomodar numa situação de manutenção apenas. Isso é erro. Isso é pecado. Tiago mesmo fala, em outro momento, que é assim, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Olha, melhorar, ser uma pessoa melhor, é um bem ou é um mal? Hã? E se você sabe que você melhorar é um bem, se você não fizer isso, você peca. Entende? Nós temos que melhorar. Você tem que olhar para a sua vida. Nossa vida é o tempo todo uma recapitulação. Tem que olhar para a sua vida hoje e lembrar de como você era alguns anos atrás. Está melhor ou está pior? Se tiver pior, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque não é assim que o cristianismo chama os seus. Cristo não chama os seus para piorar. A própria salvação é um processo de purificação e de melhora. Então, vou piorar? Então, não estou no processo de salvação, desculpa. Eu estou indo para outro lugar. Não é salvação que está acontecendo comigo. Para isso, nós precisamos de quê? Sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e se lhe é concedido. Então, eu vou pedir sabedoria. No dia seguinte, eu acordo absolutamente inteligente. É assim? Não. Tiago está falando, acabou de falar, que nós precisamos crescer nas situações. E a sabedoria, a sofia, que é a palavra que ele usa, é a capacidade de compreensão das coisas, mas não apenas a compreensão intelectual, mas a praxis, o colocar em prática aquilo que você compreendeu. Engloba tudo isso. É isso que nós precisamos. Nós precisamos compreender as coisas e saber como colocar essa compreensão na vida prática. É isso que nós queremos? Então Tiago fala, então peça a Deus, que não vai te negar isso. Ah, é óbvio. Porque compreender a realidade e viver conforme a realidade é o mesmo que obedecer a Deus. É a mesma coisa igualzinha. Então é isso que ele vai te dar, porque é claro que é a vontade dele que você viva assim. Só que Deus não vai te dar isso como um passe de mágica, gente. Ele vai te dar caminhos para que você aproveite esses caminhos para crescer. Às vezes até por meio de tribulações. Você não quer ficar melhor? Você não quer crescer? Você não quer ser uma pessoa melhor? Então, aproveita esses caminhos de problemas e cresça com eles. Cada problema que você tiver, cada situação complicada que você tiver, aprenda, observe, entenda e se fortaleça. Isso é sabedoria que Deus dá. Ah, não, eu prefiro ficar tranquilinho sem nenhum problema. Ah, mas você não vai crescer. Não, tudo bem. Vou continuar estúpido. Mas pelo menos eu não tenho problema. Uma parte desse seu desejo vai ser realizado. Você vai continuar estúpido sim. A outra parte não. Você vai continuar tendo problema do mesmo jeito. Que problema é uma questão da estrutura da realidade que é problemática. Então, nós temos duas opções. Já que nós temos situações problemáticas sempre, porque a vida é assim. Então, eu tenho duas opções. Ou eu as nego, finjo que não existem e continuo tolo, ou então eu falo, não. Já que elas estão aí, o que eu posso aprender com elas? E aos poucos, vou me tornando sábio. Mas, Fábio, não é Deus que quer me dar sabedoria? É Ele te dando por aí. Por esses caminhos que Deus te dá sabedoria. Porque não pense que você vai compreender essas situações sozinho. É aí que Deus vai atuar. Ele vai te revelando e vai te mostrando e vai abrindo teu entendimento para compreender o que está por trás dessas situações, o que está por trás dessa verdade, o que está por trás dessa problemática toda. Senhor, me ajuda a compreender. Quantas vezes nós passamos por situações de na qual nós não entendemos nada. Nós falamos assim, por que eu estou passando por isso? Qual é a finalidade disso? Né? Às vezes a gente pergunta. O que Deus quer comigo? Bom, não é bem o que Deus quer. Mas é o que você pode fazer com a situação. O que você pode fazer com a sabedoria que Deus te dá nessa situação para crescer, se tornar um homem melhor, se tornar uma pessoa melhor? Você acredita nisso? Você acredita que Deus possa te dar isso? Fábio, para que eu quero ser melhor? Bom, isso primeiro é algo divino, né? Se nós queremos agradar a Deus, temos que ser melhores. Mas também é algo prático. Se você for uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, mais crescida, você vai viver de uma maneira muito mais feliz também. Muito mais desenvolta, muito mais tranquila. Porque a maioria dos problemas que a gente vê nas pessoas é imaturidade pura. É criancice pura. É ninho. É necessidade de atenção. A maioria dos problemas nossos são esses. E a gente vive numa sociedade que está fazendo a gente ser cada vez mais criança, independente da nossa idade. A nossa sociedade está se transformando em abobados, infantis, imaturos, eternos, adolescentes, que simplesmente querem, não querem ter o mínimo de dor, o mínimo de sofrimento, querem tudo para si. E aí quando passa um problema, desaba. Meu pai dizia que quando eu era criança, quando eu queria alguma coisa, eu me jogava no chão. Bom, atitude típica de criança, mal educada, mas criança. Agora, eu não tenho mais essa opção. Né? Imagina, eu estou lá na audiência, o juiz dá uma sentença contra mim, me joga e diz, eu não quero essa sentença. Posso fazer isso? Não posso. Nós não temos mais essa opção. Só que se vocês perceberem, muitas vezes nós agimos assim sim. Não jogamos no chão, né, claro. Às vezes temos até vontade de jogar e espelhar, mas a gente não faz isso. Mas, quantas vezes, quando alguma coisa dá errado, a gente fala assim, também, fulano é assim, ciclano é daquele jeito, as pessoas não querem nada, por isso que as minhas coisas não dão certo, porque os outros não querem. Mas a gente transfere a responsabilidade para o outro. Meus clientes não vêm também, agora, com essa concorrência. Minha igreja está vazia também, ninguém quer compromisso. Sempre é essa retórica, esse papinho bobo de criança. Criança mimada. Na verdade, a pessoa fala isso, mas o que ela queria era se jogar no chão e espremear. Fala, eu quero. Isso é coisa de alma fraca, alma pequena, alma pobre, que não aprende com o problema, com a situação, com as dificuldades. Você está passando por um problema? Tem um negócio. O negócio está indo de mal a pior. Para! Pensa onde você pode mudar, onde você pode tentar mexer. Não joga a responsabilidade dos outros. Porque se tem gente que dá certo, por quê? Se não dá certo comigo, alguma coisa eu errei. Alguma coisa não. Às vezes não errei, mas alguma coisa. Obrigado. Alguma coisa eu não saquei. Você tem projetos na tua vida? familiares, profissionais, de estudo, sei lá, seja do que for. Não adianta eu ficar esperneando. Não adianta eu ficar chorando, reclamando, que nem criança mimada. Pensa assim, é o que eu posso fazer? O que eu posso mudar? E dá sabedoria, assim. E observa. Observa onde você errou, onde você caiu, onde está o problema. Observa, porque ali você vai encontrar vários instrumentos, várias situações que, se você souber absorvê-las, compreendê-las, vão ser munição a teu favor, para te tornar mais forte, para você não repetir o erro, para você mudar. Tiago fala assim para a igreja: olha, não fica reclamando da perseguição que vocês estão sofrendo, aprendam com elas, usem essas perseguições para que vocês cresçam, se tornem melhores ainda, se tornem mais fortes. Peça sabedoria, mas peça, ele fala no versículo 6, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E olha o que ele fala: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não podemos deixar que essa influência da nossa sociedade nos afete, nos envolva, nos torne pessoas inconstantes, que não conseguem se manter firme, que hoje está alegre, amanhã está triste, que hoje está empolgada, amanhã está desistindo, que na primeira dificuldade está correndo. Não é disso. O cristianismo não precisa de homens assim, mulheres assim. A proposta cristã é para valentes. E todos nós somos potencialmente valentes. Depende de nós nos colocarmos como soldados. Se você tem medo hoje da situação, tudo bem. Vamos começar a mudar essa caminhada a partir de hoje. E o melhor jeito é fazendo isso. Quando você tiver um problema, aprenda com ele, não reclame dele. Porque senão nós vamos entrar num círculo vicioso de reclamação e derrota. Reclamação e derrota. Reclamação e derrota. E aí, gente, não vamos a lugar nenhum. Não vamos fazer nada. Então, primeiro, não transfira os seus, as suas fraquezas, as suas decepções para o outro. Nunca faça isso. Nunca transfira os teus problemas para outra pessoa. Nunca coloque a responsabilidade das tuas derrotas sobre os ombros do outro. Por mais que o outro tenha feito besteiras, mas a derrota é sua. E é você que tem que arcar com ela. É você que tem que crescer com ela. Se você jogar, você não vai crescer. Então nunca faça isso. Segundo, está mais calor que normal. Aprenda a ler os fatos. Aprenda a ler a situação. Às vezes nós somos muito apressados. É engraçado que o próprio Tiago lá na frente vai falar da língua. Nós somos apressados nesse ponto. Nós vemos uma situação e já queremos interpretá-la na cara. E já damos o nosso parecer. Normalmente errado. Porque tivemos pressa. Pressa não é um bom amigo. Calma. aprender a ler a situação, tentar nos encaixar da melhor maneira e compreender da melhor maneira tudo isso. Tiago fala que esse homem que duvida, não pense ele que alcançará alguma coisa do Senhor. Então ele fala assim, ó, peça sabedoria, mas não duvide que Deus vai te dar. Por quê? Se você pedir sabedoria para Deus, mas não acreditando que você pode crescer e receber realmente esse entendimento das coisas, você nunca vai saber passar pelo problema e crescer nele. Porque esse é o caminho que Deus vai fazer você crescer. É por meio das situações diversas. É você passando por elas, crescendo e sabendo que você está interpretando a situação com a ajuda da revelação divina para compreender a realidade. Agora, se você passa por um problema e fica assim, ah, e agora, será que eu consigo passar por ele? Será que eu vou compreender essa situação? Você não vai compreender mesmo, porque sua atitude inicial já é fraca. Fraca. Nós podemos até ser medrosos nas coisas bobas, né? Você pode ter medo de barata, ter medo de rato. Essas coisas são normais. Mas uma coisa que não é aceitável para nós é termos medo da vida. Temos a alma fraca. Isso não pode. Mas se nós observarmos a nossa vida, nós treinamos a nossa alma para ser fraca. Nós viciamos a nossa alma com fraqueza. Porque, principalmente, não assumimos a realidade como ela é. Então nós chegamos numa certa idade e falamos assim, olha, minha vida não tem sentido. O que eu tenho na vida é isso que eu tenho. Paciência. Vou viver assim, paciência. Não posso fazer nada para mudar. E espero o dia que eu vou morrer. Boa parte das pessoas chega em uma idade assim. Gente, vou repetir. Todos nós temos motivos para reclamar. E outra coisa, na vida, tudo tem dois lados. Tudo. Essa é a realidade, a estrutura da realidade é assim. Nós não somos Deus perfeito, em que tudo é bom. Tudo em nós e tudo que nos rodeia da criação é dúbio, é duplo. Tudo. Então, se tudo é assim, cabe a quem aproveitar a melhor parte? Você tem uma realidade na sua frente. Essa realidade, ela tem lado bom e lado ruim. Cabe a quem escolher qual lado vai ficar. Só que na maioria de nós, não escolhe nenhum nem outro, né? Fica no meio, chorando. Para onde eu vou? O que eu faço? Pegue o que você tem. O homem feliz e rico é aquele que, com aquilo que tem, se faz. É bom ser rico? É. Mas também tem os seus problemas. É ruim ser pobre? É, mas também tem suas vantagens. Bom, o que eu posso fazer em cada situação? E o que eu posso fazer para mudar? Não tanto, vê bem, não é mudar a situação externa. Aquelas pessoas estavam sofrendo perseguição, elas não poderiam fazer muita coisa com isso. Os perseguidores eram mais fortes, eram mais bem aparelhados. Então não é a questão nossa, não é mudar tanto as circunstâncias externas, mas principalmente a nossa estrutura interna. Como nos colocamos diante do problema e da situação. É isso que pode ser mudado. É isso que está no nosso controle. E é isso que você pode pedir para Deus te ajudar. Senhor, as questões externas estão fora do meu controle, porque não depende de mim, apenas, mas há tantas outras livres arbítrios aí, envolvidos, outras pessoas, outras circunstâncias, que eu não tenho muito como mexer. Mas uma coisa eu posso trabalhar, é o homem interior. Então, Senhor, por favor, me ajuda. Me ajuda a ser forte. Me ajuda a ser corajoso. Me ajuda a aprender a olhar para frente e não reclamar, a crescer, a de cada situação, seja ela boa ou ruim, tirar instrumentos para me tornar mais forte. É a sabedoria, é a sofia que o Tiago fala. É isso que nós temos que pedir sem duvidar. Ou seja, sem duvidar, é pedir realmente querendo e buscando, com convicção que você pode conseguir. Às vezes você pode estar olhando para a tua situação e falando assim, olha, não dá, eu não vou aprender nada com isso, é uma situação terrível. Você já está duvidando, homem de ânimo dobre. Não. Olha, minha situação é terrível, mas, Senhor, eu quero ter sabedoria, quero crescer com ela e quero usar ela a meu favor. A situação difícil, quero usar a meu favor. O que, que eu posso fazer para aprender? Quais são as piores situações da vida? A morte. Bom, todos nós passamos já pela morte de outras pessoas e estamos todos aqui seguindo a nossa vida. O mais terrível e mais próximo que tenha sido essa pessoa. Né? A outra situação é a doença. Bom, a doença é o seguinte, ou você passa por ela, você morre. Então, não tem muito o que brigar, né? Você está na situação e pode crescer com ela e então morrer. Se você morrer, já foi, já passou, não tem problema nenhum. A outra, a última situação difícil é você ser preso. Eu, se eu for preso um dia, tem uma vantagem. Eu vou poder ficar lendo, sem ninguém me perturbar. Né? Eu sento lá e falo assim, galera, deixa eu aqui, não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo, deixa eu ler meus livros aqui. De repente, eu ia lá e escrever uns livros, né? Não tem mais nada para fazer. Cada um pode ter a situação positiva de cada situação, sei lá. Entende? O importante é crescer, aprender que nós podemos crescer. Em todas. E lembrar sempre que o chamado de Cristo é um chamado de crescimento, de desenvolvimento. Salvação é cura, purificação, limpeza. Limpeza que te faz melhor. Cristo sempre nos chama para sermos melhores e não piores. Ponha isso na sua cabeça. Se você se acha cristão, a primeira coisa que você tem que falar é, eu tenho que melhorar sempre. Porque esse é o meu chamado, essa é a minha vocação.